Terça-feira é a lista rebelde, hoje edição número 167, hoje também no Blitz, a edição anterior a número 166, também com indicação dos três premiados, os dois das discotecas Bimotor e o interruptor, que habitualmente aqui divulgamos e que para facilitar a vossa consulta aparecem também no semanário Blitz. A lista rebelde tem líder novo, foi por isso que rodou já de terceiro para primeiro o Psychedelic Fuzz, All That Money Wants, e desta vez fazendo vontade aos muitos que solicitam constantemente o desfile da lista de pernas para o ar. 25º posto, descida portanto quase a sair, Go Between the Streets of Your Town. Watch the butcher shine his knife, and this town is full of battered wives. Round and round, up and down, the streets of your town. Every day I make my way through the streets of your town. Ride your river under the bridge, and I take your boat out to the reach, 'cause I love that engine roar, but I still don't know what I'm here for. Round and round, up and down, of your town. Every day I make my way through the streets of your town. They shut it down, they closed it down, they shut it down, they pulled it down. Parte o novo líder, Psychedelic Fuzz e All That Money Wants, a lista hoje rebelde no som da frente a desfilar de trás para a frente. De qualquer modo, os últimos são, na realidade, todos eles títulos a cair, e a primeira entrada nova, curiosamente, esta semana sucede apenas no 18º posto para os Very Things, mas lá chegaremos. 25º, Go Between Streets of Your Town, logo a seguir, The Sears Lightning Strikes, e uma queda inesperada para The Band of Holy Joy, o título Butterflies. Johnny Lento and the Lightning Strikes. Som da frente, títulos do 25º ao 21º posto, todos eles em queda, alguns deles a sinalizarem o abandono desta lista. Sears, Lightning Strikes, também a queda do The Band of Holy Joy, Butterflies, e logo a seguir Cassandra Complex com God John no 22º posto. O 21º será saltado, é um título que já esteve bem lá por cima, Double Barrel Prayer, Diamond Galas. We'll be right back. reaching down to take part of my soul, reaching down to take me up inside her, reaching down to make me into God. Lying on the floor in the dark, my body didn't get my will, scarred with years of sex and stretch marks, and you have style to cover all my ills. You keep my soul at home inside a bottle, you keep my soul at home, you think you're safe. You keep my soul at home inside a bottle, oh, but you didn't try to take a test. Sandra Complex, God John e Diamond Galas, Double Barrel Prayer, os últimos cinco da lista rebelde dos seguintes, fila número 167. Lista rebelde com o apoio das discotecas Bimotor, Porto, Portimão, Lisboa, mais dois prémios oferecidos pela Bimotor aos que habitualmente participam na elaboração desta lista, desta vez no que respeita à cidade do Porto, Carlos Luís Pinto de Vila Nova de Gaia e para o Sul, ou mais precisamente Lisboa, de Santarém José Júlio Cruz, prémios a serem levantados nas respectivas discotecas de Lisboa e Porto, apenas a partir de segunda-feira da próxima semana. 167, mas 168, emendando o erro desde o início da nossa emissão de hoje, antes fila até às 13, FM Mistério do Comercial. Cumprindo o desejo de alguns mais inconformistas, a lista de trás para a frente. O 20º posto era 22º na semana passada, Betterman Angel, Live Free or Die, o single do álbum do mesmo nome que ontem destacámos na emissão. Imediatamente a seguir, uma subida para os Luxavia, Lady 21, e a entrada nova no 18º posto para os Very Things, ao fim de tanto tempo, com Let's Go Out. Thinking of phoning the richest woman in the town. The radio was playing nonsense, and yes, the cigarette machine is broken down. Watch yourself now, the lino's greasy. It could surely kill. Ever since they fixed the light in here, this place has gone downhill. Estão de frente o curso da primeira hora de hoje, emissão ainda até às 3, FM Estéreo do Comercial. É a dupla hora para o desfile da Rebelde número 168. Duas entradas novas seguidas nos lugares 18 e 17, Very Things Let's Go On do álbum Molotown e The Mickens de Johnny Miner. Johnny Miner dos Mickens do álbum Sugar Tuss, mais uma entrada nova a par dos Very Things, na lista rebelde do Som da Frente, hoje a desfilar de trás para a frente. Títulos seguintes, 16º e 15º postos, Daniel Dax, Big Hollow Man e Peter Murphy, Socrates the Pitman. Directed his gaze at me, and he said, God will provide. Your problems are not of blind belief. That is or means belief ain't enough. The oracle of your age points towards the word psychological. You may freeze, you may fear, you may wince. Sick at the heart when I say God is one. Does God the word make you real? And I mean real. But it isn't God the Father, Son, or Holy One, but the key to your age. Get it together and listen. With all the books on the shelf, all the wisdom, with all the books on the shelf, all the wisdom. Estamos já muito perto do final da primeira hora do Fundo Frente de hoje, ainda até às 3, FM Estéreo do Comercial, hoje às 2 horas para o desfile da Lista Rebelde, publicada também terça-feira, com o atraso mais aceitável de todos, uma semana, nesta mesma terça-feira e no Blitz. Sócrates da Pitten, Peter Murphy e a última entrada nova a assinalar nesta edição, no 14º posto para os Felt, naturalmente, Run, Chico, Run.